Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Com esse texto bíblico da palavra de Deus, em Hebreus 3 e verso 12, nós estamos dando início à nossa programação nesta manhã. Sexta-feira, final de semana chegando. Hoje à noite em nossa igreja é aquela noite de festa. Nós estamos vivendo o início de um ano de 2013 de grandes bênçãos dos céus. Quando estávamos na oração da manhã de terça-feira com a igreja, no templo, nós estamos orando, na verdade, esses início de ano, e eu sem perceber, era exatamente o momento em que nós estávamos chegando a 21 dias de oração. E na manhã, quando nós estávamos em casa ainda orando, e depois do tempo, Deus me fazia ver claramente como que uma nuvem espessa que estava pairando sobre a nossa Erechim, ela foi removida, ela teve que abrir. E eu estou falando para crentes espirituais, para pastores, para homens e mulheres que oram, e vocês vão de concordar comigo que esses 20 dias que estivemos de janeiro foi dias de angústia, de tribulação, dias de tensão. E as nossas estatísticas do ano, aí está, e vocês viram quantas pessoas sofreram, quantas vidas foram até ceifadas. Mas nós estávamos orando e Deus, eu vi como que uma luz poderosa rompeu as trevas. E todas as cadeias malignas, elas vão recuar. Se não estão recuando da tua casa e do teu lar, eu te convido para você fazer um propósito. Hoje à noite nós temos o culto da vitória. Nas quartas-feiras temos iniciando um período de orações pelas famílias, um propósito, porque sabemos que isso também é fundamental. Mas você hoje à noite, 19h30, Silveira Martins 506. E final de semana, domingo, sábado, a juventude, ela vai estar ali também amanhã à noite com seu culto. No domingo de manhã tem uma escola dominical, domingo à noite o grande culto em caráter público. Segunda-feira, a reunião para todos os encarregados com os seus liderados. Pastor Irno, ali de Aratiba, vai estar ministrando a palavra de Deus, e também o Adriano vão estar conosco fazendo parte dessa programação. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre a família de Arão. Assim como antigamente, o simples fato de pertencer à família de Arão conferia a seus membros o título de sacerdote, hoje todos os redimidos do Senhor são constituídos adoradores. Nem todos são pastores, mas adoradores sim. Quando, porém, se tratava de exercer o seu serviço sacerdotal, havia circunstâncias em que o sacerdote estava desqualificado. Por exemplo, quando ele tinha contato com o corpo morto, quando o casamento fora fora dos padrões de Deus, um incurável defeito físico privariam um filho de Arão de suas santas funções. Ele estava autorizado a comer do pão de Deus, estar junto na mesa, tal como seus irmãos, mas não experimentaria a alegria em servi-lo. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão vivendo nessa condição. São filhos do Deus vivo, mas estão cegos nos seus sentimentos. São defeituosos como um corpo que aparenta e aparece o seu defeito no caminhar, enfim. Ainda que mantenham o título e privilégios como filho de Deus, não pode executar como deveriam o serviço de adoradores. E às vezes isso não é pelo lado exterior, não é quando você vê, mas é a mutilação interior. E isso é uma grande perda, não somente para você que está me ouvindo. Você que tinha as mãos para abençoar e que não abençoa mais. Você que sabia conduzir um diálogo que crescia, que amadurecia as pessoas. Hoje é só murmuração. A tua casa é uma casa de murmuradores. Você está perdendo. Você perde e a igreja perde. O Senhor Jesus provavelmente esteja entristecido com esse defeito desse adorador. Embora o nosso sumo sacerdote suporte graciosamente os defeitos e as nossas fraquezas, por outro lado, ele não pode ter alguma associação com tudo que, segundo o capítulo 22 do livro de Levítico, for evidência de um pecado manifesto, como a lepra, outras enfermidades que ali são mencionadas. Uma mancha na vida de um crente rouba-lhe o desfrutar das coisas santas. Então, encerro dizendo a você mais uma vez, vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar de Deus. Não se aparte do teu Deus. Quero nesse momento orar com você. Eterno Deus e Pai, que nesta manhã de sexta-feira, Senhor, quando nesta hora milhares de pessoas oram comigo, Pai amado, nós queremos um coração puro, um coração sincero, um coração reto. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Que na nossa casa, no nosso lar, na nossa congregação, que dentro, Senhor, do espaço com quem nós convivemos, nós venhamos dar frutos de adoradores, que não haja em nós defeitos, assim como tu exigia a perfeição do sacerdote. Ele devia ser um homem com saúde perfeita. Senhor, hoje nós sabemos que essa perfeição não é física que tu exige, porque temos muitos irmãos, ó Deus, que tem dificuldades, mas eles são perfeitos como adoradores. E eu louvo a Ti pela vida deles. E oro por aquelas pessoas que estão aguardando o milagre. E a bênção de Deus nesta hora possa repousá-los. Guarda aqueles que vão viajar. Livra de acidente, dos ataques dos infernos. Essa nuvem espessa que estava pairando sobre essa cidade, nós rejeitamos ela. Ó Deus, e queremos que a nuvem da glória de Deus, sim, essa que clareia, que ilumina, essa venha aparecer no nosso caminhar. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém. Por excelência, me tornar.